ar e vira e mexe. Que saudade que eu tava de você. E olha que nem faz um dia que a gente se viu pela última vez. O trabalho não vai render. Eu tô contando segundos pra te encontrar depois das seis. E sem tirar aquele gosto de novo. Ai, que delícia que cê tava. Você me faz feliz demais. Cê não imagina a falta que você me faz. Depois que meu amor me abandonou, cê é parceiro e vai comigo aonde eu vou. Churrasco, balada, rodeio, vaquejada. Eu te apresento a minha nova namorada. Você tava contente. Oh, preja, cê me faz feliz demais. Cê não imagina a falta que você me faz. Depois que meu amor me abandonou, cê é parceiro e vai.